Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena News. A GNR reforçou o contingente nas estradas nacionais. O objetivo, durante os 4 dias do Natal, é controlar os excessos. França já pediu que todas as mulheres com implantes mamários da marca PIP os retirem o mais rápido possível. O governo não deu tolerância de ponto, mas os deputados estão de férias até dia 3 de janeiro. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8:30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo. Um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. As negociações entre os maquinistas da CP e a empresa de transportes ferroviários falharam e, por isso mesmo, entre hoje e domingo, os maquinistas estão em greve. Ainda assim, os serviços mínimos estão a ser assegurados. Devido ao menor número de passageiros, quem foi trabalhar hoje não sentiu grande diferença, apenas teve que esperar um pouco mais pelo comboio. Os comboios voltam a parar no dia 1 de janeiro. Para a CP, estas paralisações representam 2,5 milhões de euros de prejuízo. Ao todo, este ano a CP foi confrontada com cerca de 40 greves e o prejuízo acumulado no final de 2011 é de 5 milhões de euros. Os sindicatos e a empresa de transporte ferroviário não se entendem. Os sindicatos não aceitam os processos disciplinares que a empresa levantou aos trabalhadores grevistas e a empresa diz que este tipo de questões são para discutir internamente e não são motivo para paralisações e mais greves. Os trabalhadores da EDP estão contra a venda da empresa energética aos chineses da Three Gorges. O Estado anunciou ontem a venda da sua parte na EDP, 21%, por 2.700 milhões de euros. Mas a Comissão de Trabalhadores da Companhia Elétrica Nacional já emitiu um comunicado onde diz que estão ameaçados os direitos dos trabalhadores, bem como dos consumidores portugueses. A Comissão de Trabalhadores considera a venda prejudicial e a decisão do Governo condenável. A GNR reforçou o seu contingente e o patrulhamento junto às zonas habitacionais e a lojas nesta quadra natalícia. Os militares dão conselhos de segurança numa altura em que muita gente viaja e deixa as casas e as lojas sozinhas. Não deixar acumular publicidade na caixa do correio e trancar janelas, estores e portas são algumas das dicas que a GNR dá a quem se ausenta de forma prolongada. Estes conselhos fazem parte da campanha de Natal Residência Segura, onde a GNR também aconselha os comerciantes a não oferecer resistência em caso de assalto e a não terem muito dinheiro em caixa. Em relação às estradas, nesta quadra, a GNR tem especial atenção ao IP3, IC2 e A1 na região centro. Durante 4 dias, as patrulhas da GNR vão andar na estrada, em patrulhas visíveis ou carros descaracterizados, com o objetivo de dissuadir os condutores que cometam maiores excessos de velocidade ao volante. As alterações ao subsídio de desemprego propostas pelo Governo foram debatidas ontem pelo Conselho de Ministros e seguiram depois para a sede de Concertação Social. A proposta de decreto-lei do Governo pretende cortar em 30% as despesas com o subsídio de desemprego. Para tal, esta proposta prevê um corte de 20% no valor do subsídio depois de 6 meses no desemprego, passando o valor máximo do subsídio a ser de 1.048 euros. Está ainda prevista uma redução do período a partir do qual se tem direito ao subsídio. Antes era de 9 meses, agora o Governo quer passar para 4. O Governo não deu tolerância de ponto aos funcionários públicos, mas os deputados já estão de férias. Os trabalhos encerraram ontem e hoje muitos deputados já não compareceram na Assembleia da República, apesar de esta continuar aberta. A Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, fez o anúncio formal de encerramento dos trabalhos para 2011 e desejou no Parlamento as boas festas. Os deputados devem regressar ao trabalho no dia 3 de janeiro. Christchurch, uma cidade da Nova Zelândia, sofreu vários abalos sísmicos, dois deles com uma magnitude de 5,8 na escala de Richter. Uma pessoa ficou ferida e outras tiveram de ser retiradas dos escombros. Há diversos danos materiais, ainda não contabilizados, o aeroporto está encerrado e há cortes no fornecimento de eletricidade, nesta que é a terceira maior cidade da Nova Zelândia. As autoridades de saúde francesas recomendam que todas as mulheres do mundo que tenham implantes mamários da marca francesa PIP os retirem o mais rápido possível. Este aviso deve-se à suspeita de que o silicone usado para fabrico destes implantes seja cancerígeno. Ao todo, 300 mil mulheres podem estar em risco. A empresa responsável por este produto já foi, entretanto, encerrada. O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, ofereceu aos 27 líderes europeus o livro Mundial da Felicidade. Van Rompuy pediu na sua mensagem de Natal que os líderes da União Europeia se concentrem na felicidade. O livro Mundial da Felicidade foi escrito com a ajuda de psicólogos e é baseado em teorias que explicam que a felicidade ajuda a que as pessoas estejam mais concentradas nos problemas e nas respectivas soluções, se tornem mais confiantes e cooperantes entre si. Eusébio passou bem a noite e está estável. Segundo o comunicado do diretor do Hospital da Luz, José Roquete, o antigo jogador já mostra sinais de melhoras e a equipa médica está a considerar mudá-lo para a unidade de cuidados intermédios. Recorde-se que Eusébio, de 69 anos, está internado com um quadro de pneumonia bilateral, uma infecção que afeta os dois pulmões e vai acabar por passar o Natal no hospital. O Sporting venceu o Marítimo por 3-0 ontem à noite numa partida a contar para a Taça de Portugal. Em Alvalade, o Sporting garantiu com este resultado a passagem às meias finais da competição. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fique de seguida com Nós e o Mundo, com Carlos Bonaparte.